Sui Capital Kai Kim Mix Baby Receita. Meu parceiro Fabrício Tenei Tiffany Atualizações. Outra vez tô aqui com o mesmo objetivo. Esquecer ele antes disso é caro o litro. Mas a cada dose que desce só minha vontade de ligar. Vou empurrar algo na mente pra essa vontade passar. Fui beber pra te esquecer, bebi até cair. Olha, caí na sua cama, em cima do seu corpo. E toda vez que eu bebo corpo. E toda vez que eu bebo é pra cair de novo. Fecha aí, Zé. Back nos detalhes. Tamo junto. LS, manda minha menina de propia. Minha patrocinadora oficial. Outra vez, tô aqui com mais objetivo. Esquecer ele antes de secar o litro. Corpo. E toda vez que eu bebo é pra cair de novo.